Alô, alô, meu povão! Feliz Natal para você nesse dia 18 de dezembro. Estamos de volta com o nosso Em Cartaz. Hoje, como estamos chegando na época de Natal, vou trazer para vocês um Em Cartaz de hoje com músicas natalinas. Agora, para você entrando no clima de Natal. E no próximo domingo, vamos daí ter um Em Cartaz aí muito especial, porque como é dia de Natal, vai ser aí com o padre Reginaldo Manzotti. Não percam o próximo Em Cartaz do próximo domingo. Mas vamos lá, começando aí com o nosso programa, trazendo para você músicas natalinas a partir de agora aqui na sua Antena Web, a número 1, que vai completar 2 anos, dia 4 de janeiro, hein? Fiquem ligados. Vamos lá, música pra você. Vai entrando, a casa é sua. Por favor, fique à vontade. Não precisa trazer nada. O que importa é a amizade. Tome um copo desse vinho. Nosso pão se compartilha. Esta é a nossa casa, nossa gente, a família. Viva Deus, para sempre viva Deus, que nos deu esse dia especial. Esse clima de amor entre nós, e por isso é nada. Vamos brindar, transportar de alegria. Viva o amor, quem quiser compartilha. Vamos brindar. Ceia dos encontros, dos amigos mais bem-quistos. Feito apóstolos estamos, como mostra Jesus Cristo. Amizade é joia rara, que se guarda toda a vida. Dividimos nossas lutas, repartimos a comida. Viva Deus, para sempre viva Deus, que nos deu esse dia especial. Esse clima de amor entre nós, e por isso é nada. Vamos brindar, transbordar de alegria. Viva o amor, quem quiser compartilha. Vamos brindar pra esse mundo um dia se transformar numa grande família. Um brinde especial para todas as famílias. Que esta classe de amor nunca morra. Assim seja. É isso aí, esse foi o Chitãozinho e Chororó. O programa cantaram Uma Grande Família, não é? E agora, não parando com esse clima musical, eu trago para você agora Zeca Pagodinho e Xuxa cantando Feliz Natal. Feliz Navidad, um próspero ano e felicidade. Feliz Navidad, um próspero. Feliz Navidad, próspero ano e felicidade. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero ano e felicidade. Por um Natal de um tempo novo, por um Natal justo e amoroso, por um Natal lindo pro meu povo, é um que quer meu coração. Isso aí, meu povo, esse foi o Zeca Pagodinho com a Xuxa juntos em Feliz Natal. E agora, meus amigos, minhas amigas, vou trazer para você o Roberto Carlos cantando Meu Menino Jesus aqui no nosso programa em cartaz na sua antena web nesse dia 18 de dezembro. Feliz Natal, meu povo! Meu menino Jesus, na noite desse Natal, são as estrelas que brilham no céu, do seu amor um sinal. Em toda casa alegria, seja pra todos igual, brisa de flor perfumando o jardim, chuva de amor no quintal. E nessa noite feliz, noite de paz e de amor, todos veremos no céu a estrela do Salvador. Te peço, menino Jesus, ponha na mesa de alguém o que esse alguém sempre quis e não tem, felicidade também. Toda casa alegria, seja pra todos igual, brisa de flor perfumando o jardim, chuva de amor no quintal. E nessa noite feliz, noite de paz e de amor,

tua magia do Natal. Um Natal mágico, algo diferente pelo ar. São as estrelas desenhando no céu uma mensagem de amor e paz, muita luz, muita paz. Vamos dar as mãos e celebrar o bem que brilha todos nós. Essa mensagem é muito especial. É noite de Natal. Meninos e meninas vão cantar para um menino Deus. Refrão vai ecoar, o mundo inteiro vai se abraçar. Nossa missão é espalhar muito amor, muita paz. Vamos dar as mãos e celebrar que brilha dentro de todos nós. Essa mensagem é muito especial. É noite de Sertanejo, um género musical no Brasil que sempre esteve na moda. Às terças-feiras, pelas 5 da tarde, a Antena Web apresenta-lhe Moda Sertaneja, um programa trazendo o melhor da música sertaneja, do mais antigo ao mais atual, num delicioso cocktail de passado e presente. Moda Sertaneja, todas as terças, às 5 da tarde, na Antena Web. É isso aí, meu povo, esse foi o nosso programa de Antena Web para você, especial de Natal, nesse dia 18 de dezembro. Eu encerro para você trazendo a Simone cantando Então é Natal e o Padre Marcelo cantando Parabéns para Jesus, prometendo voltar com vocês no próximo domingo, trazendo o Padre Reginaldo Manzotti para o nosso programa em cartaz na sua Antena Web, a número 1. Outra vez, então é Natal, a festa cristã do velho e do novo, o amor como um todo. e o que a gente fez. O ano termina e começa outra vez. E então é Natal, a festa cristã. Natal é o amor que se fez homem. Natal é Jesus. E Natal sem ele não é Natal. Tudo que nós já vivemos, tudo que vamos viver, tudo que vamos viver, ele é quem sabe o motivo. Ele é quem sabe o motivo. Ele é quem pode dizer. Ele é quem pode dizer. Ele é quem sabe a verdade. Ele é quem sabe a verdade. Ele é quem mostra o caminho. Ele é quem mostra o caminho. E quem procura por ele, e quem procura por ele, não vive sozinho. Ele é o pão e o vinho. Ele é o pão e o vinho. Ele é o princípio e o fim. Ele é o princípio e o fim. Ele é o rei e o cordeiro. Ele é o rei e o cordeiro. Ele é o não e sim. Ele é o não e o sim. Ele só quer alegria. Ele só quer alegria. Risos e felicidade. Risos e felicidade. E paz na terra aos homens. E paz na terra aos de homens. De boa vontade. De boa vontade. Vamos cantar. Vamos cantar parabéns pra Jesus. Comemorar parabéns pra Jesus. Nos abraçar nessa noite feliz em que o amor acendeu sua luz. Vamos cantar parabéns pra Jesus. Comemorar parabéns pra Jesus. Nos abraçar nessa noite feliz. A estrela guia no céu nos conduz. Parabéns pra Jesus. É o melhor amigo. Ele é o melhor amigo. Ele é o pai e o filho. Ele é o pai e o filho. Ele é maior do que a morte. Ele é maior do que a morte. É o destino e o trilho. É o destino e o trilho. Ele é o carinho mais doce. Ele é o carinho mais doce. Ele é a flor e a semente. Ele é a flor e a semente. Ele é quem sabe. Ele é quem sabe o que existe aqui dentro da gente. Ele é a água mais pura. Ele é a água mais pura. Ele é o sol e o luar. Ele é o sol e o luar. Ele venceu o deserto. Ele venceu o deserto. Andou nas águas do mar. E andou nas águas do mar. Ele é o mestre dos sábios. Ele é o mestre dos sábios. Ele é o rei e o senhor. Ele é o rei e o senhor. Ele por mim deu a vida. Ele por mim deu a em vida. Em nome do amor. Em nome do amor. Vamos cantar. Vamos cantar parabéns pra Jesus. Comemorar parabéns pra Jesus. Nos abraçar nessa noite feliz em que o amor acendeu sua luz. Vamos cantar parabéns pra Jesus. Comemorar parabéns pra Jesus. Nos abraçar nessa noite feliz. A estrela guia nos céus conduz. Minha irmãzinha, Xuxa, Jesus! Parabéns pra Jesus! Com certeza esse Natal é especial, com todas as crianças! Parabéns pra Jesus!